amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nesta paixão, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui. Eu não consigo entender por que você foi embora. Se eu errei, peço perdão, o meu pobre coração de tristeza chora. Já vi muita mulher pequena fazer o homem grande chorar. Rosto molhado pra você não fica bem. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor.